mais novo sucesso. Pra que brigar se a gente está vivendo tão bem? Pra que ciúmes se a gente vive tão feliz? Se não me quer mais, me diga logo de uma vez. Saber se é amor ou é loucura. Preciso saber se você não me quer mais. Eu te amo tanto, preciso de você. Amor, não me deixa aqui sofrendo por você. Sem você na minha vida, eu não sei o que fazer. Estou sofrendo apaixonado, eu preciso de você. Preciso saber se é amor ou é loucura. Se você não me quer mais, eu te amo tanto, preciso de você. Amor, não me deixe assim, sofrendo por você. Sem você na minha vida, eu não sei o que fazer. Estou sofrendo apaixonado, eu preciso de você. Eu te amo tanto, preciso de você. Amor, não me deixe assim, sofrendo por você. Sem você na minha vida, eu não sei o que fazer. Estou sofrendo apaixonado, eu preciso de você.